Rádio CBN Vale do Itajaí em FM, canal 95,9 MHz. E em AM, canal 820 kHz. De Blumenau para Santa Catarina, a rádio que toca notícia. Emissoras afiliadas ao Sistema Globo de Rádio e integrantes da Rede Fronteira de Comunicação. A União do Sul pelo rádio. Você que acompanha o Jornal da CBN em Blumenau e outras cidades da região, continua agora com a sua programação local. Até mais! O melhor som da notícia, do entretenimento, da música e da informação. Grupo RFC, Rede Fronteira de Comunicação. Há 37 anos, unindo o Sul pelo rádio. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Rede Fronteira de Comunicação. Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Rede CBN. Top de 5 segundos. Notícia na manhã. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia no Atacado e Varejo. O melhor som da notícia, do entretenimento, da música e da informação. Grupo RFC, Rede Fronteira de Comunicação. Há 37 anos, unindo o Sul pelo rádio. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Grupo RFC. O melhor do rádio pra você. Rede Fronteira de Comunicação. A Opus Workspaces é especializada em móveis de escritório com estilo e conforto. Toda linha de cadeiras e mobiliário das melhores marcas do mercado. Projetos e orçamentos pelo WhatsApp 3333-5430. Atende Blumenau e região com entrega e montagem. Agilidade, qualidade, comprometimento. Proteja seus colaboradores e clientes. A VIP Limpeza oferece o procedimento de sanitização de ambientes que utiliza a técnica de nebulização e produtos aprovados pela Anvisa. Mais laudo comprovado e eficácia no coronavírus. Solicite uma visita técnica. Ligue 3035 4127. Blumenau. Rádio CBN Vale do Itajaí em FM, canal 95,9 MHz. E em AM, canal 820 kHz. De Blumenau para Santa Catarina, a rádio que toca notícia. Emissoras afiliadas ao Sistema Globo de Rádio e integrantes da Rede Fronteira de Comunicação. A União do Sul pelo rádio.